O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Olá, caros ouvintes do nosso programa Stop à Destruição do Mundo. A nossa associação tem a finalidade de fazer a difusão das descobertas do psicanalista Norberto Kepp, aplicadas na vida social, na ecologia, no, na economia, na educação, na sociedade em geral. Porque o ser humano, se não tem consciência da sua patologia interior, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e das suas atitudes errôneas e invertidas, ele provoca um grande estrago em si mesmo e na sociedade, levando à situação catastrófica do planeta que nós nos encontramos. Inclusive, recentemente, né, a gente vem estudando e lendo muito esse risco contínuo de que a humanidade se encontra de ser altamente prejudicada por uma possível terceira grande guerra ou guerra atômica, fato que o tal do governo oculto internacional, governo oculto mundial, está continuamente tentando realizar, usando o governo americano, principalmente as bases americanas no mundo. Então, esse é um perigo muito grande que a população precisa ter conhecimento, porque uma coisa de tal monta iria fatalmente afetar a todos os cidadãos do planeta. A gente verifica que o nosso presidente teve uma iniciativa brilhante diplomática para amenizar os atritos ocorridos entre os Estados Unidos, os aliados e o Irã, a coisa que está sendo profundamente repudiada, né, pela Hillary Clinton e pelos oficiais americanos. Então, o que, que a gente percebe? Que se o ser humano não tiver consciência da sua psicopatologia, também não vai ter consciência da patologia social e mesmo da patologia do poder. Ele guarda uma ideia de que o poderoso é um homem equilibrado, capaz, que tudo o que eles fazem é para o melhor do mundo, do seu país e da civilização, não notando muitas vezes que esses poderes, principalmente os do primeiro mundo, são muito perigosos, não só para a população do planeta, para a natureza, para a sociedade, como para eles próprios, né? Que eles são perigos, grandes perigos para eles próprios. Nosso fórum Stop a Destruição do Mundo, curando o mundo pela consciência da inversão, foi um sucesso muito grande. Até hoje, nós recebemos muitas entradas nas nossas palestras que estão no site. Então, se vocês também quiserem ter acesso a essas conferências, estão no site www.stopforum.org. Stopforum.org. Agora, continuamos com o nosso trabalho aqui na Avenida Rebouças, né, na nossa clínica do Dr. Norberto Kepp, os psicanalistas, os professores que aplicam a sua metodologia no ensino das escolas terapêuticas Millennium. Também estamos continuando o nosso trabalho, Dr. Giraldo, Roberto Giraldo, o médico que dá a orientação para a saúde integral, uma forma natural de cuidar das doenças psicossomáticas, das doenças orgânicas. E, enfim, estamos indo aqui muito contentes com o progresso, inclusive com os novos cursos que começam agora em agosto, um deles de técnico, ou melhor, um curso técnico de agente comunitário de saúde. Agente de saúde comunitário, qualquer coisa do tipo, né, Luciara? Mas o que importa é que esses agentes vão ter a função de fazer um trabalho preventivo, usando os conhecimentos da psicossomática kepiana. Isso é um curso lindo, formidável. Você que quer ajudar o seu semelhante e também tem uma profissão, esse curso técnico de agente comunitário de saúde, ele terá início no segundo semestre. Maiores informações no 3032-3616, 3032-3616, ou diretamente no telefone do nosso instituto, que será fornecido aqui na nossa central. No momento, eu não tenho aqui o telefone, mas poderão acessar no nosso site www.trilogia.ws, é o nosso portal. E visitando esse portal www.trilogia.ws, vocês vão ter acesso não só à nossa clínica, às escolas Millennium, ao nosso trabalho em Cambuquira, ao Crescer com Arte e o Instituto Educacional Kepi Pacheco com toda a nossa gama de cursos, né? Inclusive alguns com credenciamento pela Secretaria da Educação. Você vai ter uma profissão reconhecida pelo Estado. Olá, doutor Kep. Eu vou dar, assim, indícios que indicam como, por exemplo, o ser humano é doente e a própria sociedade também se torna doente, porque a sociedade, sendo formada por seres humanos doentes, a sociedade também se torna doente. Por exemplo, a questão atual, né, econômica, social, do consumismo. Então, nós sabemos que esses cartões de crédito, né, às vezes até mesmo os cheques comuns que todo mundo usa, eles servem para a pessoa que não tem assim, muito controle interno, ela consumir mais do que ela ganha. Então, se o indivíduo fica enterrado em dívida, aí é um mau sinal, porque ela gasta uma quantia muito exagerada que ela não teria condições. E, por exemplo, a questão da Grécia, né, na Europa, nós vemos isso atualmente, que a Grécia gastou mais do que a economia do país permitiria. Então, houve uma defasagem, né, entre o que a Grécia, ou então no caso do ser humano, o que o ser humano tem, o que ele ganha, com o gasto que ele faz. Também a questão de fazer empréstimo bancário, né, de pagar juros altíssimos. Às vezes o indivíduo passa a vida toda trabalhando e pagando os empréstimos que fez aos bancos para ter uma casa, ter carro, ter os confortos modernos. De maneira que a questão do consumismo é uma questão terrível, porque leva a pessoa a uma escravidão social, que inclusive ela é, às vezes, obrigada a deixar a casa que ela comprou, o carro, porque não tem meio de pagar. Outro elemento, por exemplo, que leva o ser humano à neurose, a gente pode dizer que é a busca do prazer. O ser humano que não tem responsabilidade, que quer, por exemplo, viver mais em passeios, que quer viver mais em questões de alimentação, em questões assim que causam satisfação sensorial, né, dos sentidos, do que o indivíduo que trabalha, né, que procura viver de acordo com a sua atividade, com o seu ofício, com o que faz, também mostra se o indivíduo não dá tanto valor ao trabalho, que ele é um indivíduo doente. E, em terceiro lugar, né, a questão do indivíduo, a gente pode chamar de preguiça, né, o indivíduo que quer viver a vida sem trabalhar, ou então a pessoa que só pensa numa questão de aposentadoria, né. De maneira que a gente pode dizer que toda doença vem do interior do ser humano. Por exemplo, a questão das emoções, né? A gente chama pathos, pathos em grego quer dizer emoção. Então, uma emoção descontrolada, como a própria palavra em grego fala, leva o ser humano à patologia, à doença, até mesmo à esquizofrenia, paranoia, leva à bipolaridade, que é o processo depressivo e o processo maníaco, né? As doenças maníacos-depressivas, ou então as doenças da epilepsia. Então, são provocadas, né, por um descontrole emocional. E depois, em seguida, nós temos que verificar que toda a sociedade é contaminada, né? Principalmente se estiver no poder pessoas assim desequilibradas que fazem uma política para usar um dinheiro que o país não tem, seja este país ou seja um outro país qualquer. Se o país está numa bancarrota, é porque gasta o que não tem. Então veja que a questão econômica se reduz a isso. O indivíduo se torna devedor porque ele é doente. Então a gente pode usar o caso para a questão, por exemplo, das vacinas, né, que estão agora estudando muito e que o Pasteur, né, trouxe essa ideia de que praticamente o indivíduo fica doente por causa de bactérias. E isso é uma grande mentira, porque é por isso que ele é chamado pelos franceses, porque Pasteur é francês, é chamado de o grande impostor, porque a enfermidade, isso é um outro autor, outro pesquisador, um outro cientista chamado Bechamp, Enderlein na Alemanha, Bechamp era francês, né? E esse outro francês mostrou que a doença vem da decomposição, vem da deformação dos glóbulos, né, vermelhos do sangue. Então, o sangue é formado por três elementos, né? O sangue é formado pelo soro, né? É formado pelas enzimas e formado também pelos glóbulos, né? Agora, se falta um desses elementos, então a pessoa cai doente. Agora, o Enderlein, como o Bechamp, mostrou que essa deformação dos glóbulos do sangue é algo que vem do interior. Ele não falava bem das emoções, porque naquele tempo não havia ainda essa descoberta das questões internas do ser humano, como nós estamos fazendo agora. Mas ele atribuía, por exemplo, ao estilo de vida, à alimentação que a pessoa tinha, ao ar que a pessoa respirava, e até mesmo aos banhos que a pessoa fazia. Mas agora nós sabemos, né, que a causa fundamental está nas emoções descontroladas e no pensamento também descontrolado. Dr. Geraldo é um grande pesquisador dessa questão, inclusive do AIDS, que ele mostra que o AIDS é mais uma questão viral. Não existe uma bactéria, por isso que ninguém encontrou um bacilo, assim, uma bactéria do AIDS, que é mais uma questão da conduta do ser humano. Então, o doente que tem AIDS, vamos dizer, é um doente que não é bem adaptado à sociedade, é uma pessoa que ele se mostra muito, assim, isolada, uma pessoa doente psicologicamente. O que que acha, Dr. Geraldo? Sim, Dr. Pepe. Recientemente, o Ministério de Saúde de Brasil estava informando que as pessoas que recebiam a vacina contra a gripe suína tinham um chance grande de dar positivos nos testes para HIV. E o Ministério de Saúde falava que era certo, mas que não era um problema grande. Mas a verdade é que isto se conhece muito tempo atrás, Dr. Kepe. Desde 1992 se sabe que a maior número de vacinas que uma pessoa recebe, maior o risco de que os testes para HIV den positivos. E isso se deve a uma coisa muito simples, e é que a pessoa, o que detectam os testes para HIV são anticorpos não específicos. A maior quantidade de anticorpos que uma pessoa tem por pobreza, porque está exposta a parasitas, a infecções, ou inclusive a pessoa que está com emoções ruins, ela produz dentro do corpo o que se conhece como proteínas do estresse. E o corpo produz anticorpos antiproteínas do estresse. Ou seja, que mientras mais triste ou arrogante ou com alguns desequilíbrios emocionais, tem a pessoa maior quantidade de anticorpos. Então, o que estou tentando falar é que as vacinas incrementam esse número de anticorpos no corpo e isso faz que a pessoa possa dar positiva nos testes para HIV. Mas, com o que o senhor estava mencionando agora, Dr. Kepe, de consumismo, lembro uma coisa interessante com AIDS e com toda a medicina em geral, é que como va a qualquer povo de nosso planeta, cidade grande, pequena, aldeias, povinhos pequenos em África, em Índia, aqui mesmo em Brasil, em qualquer lugar. E nas ruas tem mais farmacias, ainda que restaurantes. É verdade. É. Então, a mesma sociedade que está formada por pessoas doentias, como o Dr. Kepe fala, pues cria toda esta psicopatologia e isto vai criando nas pessoas uma ideia de que nós precisamos medicamentos. E isso é um absurdo porque dentro de cada um de nós, quando nós nascemos, já nascemos com um presente de Deus, que é um médico interior que poderia resolver todos os problemas se nós aceitamos nossa psicopatologia. Se tiver consciência, né, Dr. Geraldo? Exatamente, Dr. Kepe. Se tivéssemos consciência de aceitar nossos próprios erros, poderíamos corrigir os desequilíbrios interiores. E o doutor Ademar, o que que acha? Então, Dr. Kepe, falando dessa questão assim, de saúde, eu vejo que foi criado com a saúde como que nem um tipo de um bem de consumo, ou seja, para ser consumido e produzir, ok, bens materiais para as grandes companhias, né? Então, o que a gente nota é o seguinte, quer dizer, que aquele papel do médico antigamente, que era para ligar a questão orgânica com a psíquica ou transcendental, que era o médico que seria um tipo de um mediador, né? Agora ele se tornou um medicador, ou seja, ele prescreve, né? Ou seja, ele perdeu esse contato com o interior dele. Porque as próprias escolas de medicina, a gente vê no momento, que elas dão só ênfase à questão orgânica, né? E fugiu da parte assim, espiritualizada, da parte psicossomática. Então os médicos saem totalmente despreparados. E o número de escolas, eles aumentaram muito no Brasil, por exemplo. Hoje, atualmente, tem um médico para cada 300 ou 400 pessoas. Ou seja, e o número que o pessoal fala da OMS é mais ou menos por volta de 1 para 800. Então, quer dizer que tudo isso, existe o quê? A indústria farmacêutica por trás. Porque imagina cada médico desse prescrevendo o número de prescrições, de medicações, efeitos colaterais, mortes, hospitalizações. Então, tudo gira em torno da doença. Então, o médico atualmente, né, doutor Ademar, é mais um vendedor de remédios, né? Agora, eu atendo alguns médicos, doutor Kepe, em psicanálise. Depois de algum tempo, quando eles começam a se psiquizar, a ficar mais assim, equilibrados, eles começam a ver essa conduta neurótica dos seus clientes querendo remédios. E muitas vezes eles começam a diminuir a prescrição dos medicamentos, porque eles vão se conscientizando da verdadeira causa das doenças. E os clientes, às vezes, se tornam meio violentos com os médicos, porque eles esperam e querem ser medicados para não terem consciência da verdadeira causa das suas patologias. Agora, temos aqui a Marcinha Sgrinelli, que é dentista. A Marcinha Sgrinelli me falou ontem uma coisa que me deixou abismado, dizendo que até na odontologia... Bom, odontologia é o tratamento dos dentes, né? Até na odontologia, na década de 60, foi criada a ideia de que, por exemplo, as cáries, os problemas dentários, também eram criados por bactérias, por micróbios. É isso, Marcinho? É verdade que até mais ou menos 1960 tinha várias teorias até que mostravam essa relação entre a vida psíquica e mesmo as doenças bucais, a odontologia. E a partir de 60, inclusive tem um autor aqui que é o Lewis Menaker, que ele é um fisiologista, um biólogo, e ele fala que em 60 que foi mesmo aceita essa teoria microbiana da cárie dentária, mas ele mesmo fala que nunca conseguiu se provar isso, porque eles tentam fazer testes em microbiota de animais, de hamsters, e é muito diferente da humana. Então isso nunca foi provado. Então eles estão pasteurizando a odontologia. Exatamente, inclusive para vender, né, enxaguatórios, pastas de dentes e tudo isso é desnecessário, né, Marcinha? Desnecessário, exatamente. Agora, a Luciara tem um livro. Como é que chama, Luciara? A Terapia em Sala de Aula, doutor Kepp. Esse livro da Luciara é para provar o seguinte, que a educação, que o ensino, principalmente o conhecimento, né, que vem das escolas, se não houver um cuidado assim da psicopatologia dos alunos, quer dizer, um cuidado com as doenças assim físicas e mentais, se não tratar na prática dessas perturbações mentais, a criança, o aluno não aprende. Quer falar aquela um pouquinho? Pesquisa sobre os diretores, né, Luciara, que a senhora trouxe, que mais de 60% dos diretores de escolas da rede pública sofreram algum problema mental grave. Sim. Então, é isso que o Dr. Kepp falou e que a senhora escreve no seu livro, da necessidade de lidar com os problemas emocionais. É urgente. Como lidar com os desafios, né, de lidar com as emoções em sala de aula. Isso ninguém trata, ninguém... Só o Dr. Kepp que trouxe essa abordagem. Né? É porque... Esse é o primeiro livro que a Luciara escreveu sobre como tratar na base as crianças, os alunos, né? E os professores. Se não tratar, por exemplo, nesse aspecto psicopatológico, a criança não aprende mesmo. Não aprende. Tem uma grande relação, Dr. Kepp, de entendimento da parte emocional com a aprendizagem. É muito, muito grande. E para os professores, inclusive, também conseguirem dar aula. Uhum. Porque se não tratar da parte emocional, o professor também não consegue dar aula. E também dos diretores, lidar com toda a problemática da escola. E com os pais dos alunos. Os pais também. Então é muito importante. Luciana, valdría la pena en ese momento mencionar una cosa importante, a pesquisa que hicimos 2 años atrás, donde se demostró que más de 60% de nuestros alumnos de las escuelas Millennium, en la medida que les aprenden a hablar italiano, alemán, español, curan las doenças. Exactamente. 85% dos alunos falaram que melhoraram da questão física, só com as aulas na Milênio, estudando inglês, francês. Então, essa metodologia realmente é a única que traz esse benefício. É a metodologia psicolinguística trilógica, né, que o Dr. Kepp criou. Agora, temos aqui uma engenheira de Minas, Selma. A Selma conhece um pouco do motor Kepp, não conhece? O que que ela tem a falar? Ela conhece todos os subterrâneos, das cavernas e do ser humano. Bom, eu estava pensando aqui nessa questão da sua terapia, né, Dr. Kepp, que justamente é a terapia da consciência, que mexe com a energética do ser humano, que é aplicada ao motor e tantas áreas do conhecimento humano, como na área da educação, como a Luciara mencionou, né? E eu acho fundamental um livro inicial que o senhor tratou desse assunto, que se chama justamente A Consciência, onde o senhor mostra essa inversão, que o perigo que nós vemos na consciência, em ver os problemas, e que isso é completamente invertido, porque tanto a nível individual como social, é justamente quando se toma consciência de algo, que aquilo tem chance de ser resolvido, melhorado. Então, e agora o Léo? O senhor que gosta tanto dos ingleses, né? O senhor acha que o povo europeu, né? O norte-americano, o inglês, esses povos são doentes ou são perfeitos? Não, são muito doentes, porque, primeiro, até pelo fato assim, de se acharem superiores, né? Mas também muito assim por... eles não terem assim, contato muito com sentimentos, com a realidade, são mais assim... direitinhos, então se escondem através de uma conduta aparentemente certa, mas na hora de ter contato com alguma patologia, assim, ficam muito desesperados, né? Então o senhor está de acordo com a teoria anti, ao contrário de Darwin, que o ser humano está deixando de ser evoluído para virar meio macaco. É, corre esse então, risco, né? Quanto mais essas... o país é desenvolvido, mais macaquiano ele é. Isso. Então, todas essas teorias, assim, que são até hilariantes, né, da psicopatologia, vocês poderão saber mais lendo os nossos livros, assistindo os nossos programas de televisão, fazendo a sua psicanálise e os nossos cursos. www.trilogiaanalítica.ws 3032-3616